capa de revista, exposta na banca pra todos verem. Um dia tarde, andando na rua, me surpreendi quando numa banca vi um corpo nu, queimado do sol, conhecido meu. Há tempos atrás me pertenceu, como eu era feliz. Você, com seu corpo elegante, exposto estava ali. Foi a sua vaidade, conversas de comadres, conselhos não de padre, tirou ela de mim. De revista exposta na banca pra todos verem. Na primeira noite, ela de vergonha a luz apagou. Hoje as luzes não mais intimidam, por todo lado seu corpo é mostrado, sem censura é fotografado como ela mudou. Com seu corpo elegante, exposto estava ali. Foi a sua vaidade, conversas de comadres, conselhos não de padre, tirou ela de mim. Obrigado.